Demorou, mas aí. Atiscou. Demorou, mas aí. Atiscou. Demorou, mas aí. Atiscou. Atiscou. Atiscou. Minhas ideias. Fala aí. Minhas ideias. Fala aí, minhas ideias. Fala aí. Muita treta, vixi. Muita treta, vixi. Personalidade. Verdade aqui, é só guerreiro. Escuta isso. O rap é compromisso. Para os manos daqui. O rap é compromisso. Para os manos de lá. Rap nacional, nacional. Eu tenho algo a dizer. Vocês têm que ficar alertas. Bolsão. Estoura violência e a consequência vem. A insegurança é geral. A imoralidade e a violência está por toda parte. As autoridades já não conseguem mais conter a escala do vício e do crime. Mata-se a qualquer título. E aí, doidão, você tá louco, mano? Você tá em choque? Tá vendo aqui, não? Pisando no meu pé, vagabundo, você vai morrer, mano. Não, não, não! Aonde os homens estão com a cabeça? A vida vai perdendo seu sentido. Nem mesmo os vínculos de parentesco são respeitados. Pais que matam seus filhos e filhos que matam seus pais. Mães que matam o fruto de suas próprias entranhas em clínicas de aborto. Não adianta, eu não quero esse bebê, ele vai tirar totalmente a minha liberdade. Tá bom, vou comprar um remédio e você só toma. Meninas e meninos que tão cedo perdem a pureza e a inocência. Ou que cresce aprendendo na televisão o mau comportamento. Mamãe, mudei de canal, põe no Gugu. Drogas perversas que espreitam jovens curiosos e ingênuos para iniciar os novícios. Mano, eu nunca usei, mano. Será que o barato é bom? Não, mano. Fuma aí, o barato é bom, mano. Doenças que proliferam de maneira avassaladora, como a AIDS, que já atinge milhões de pessoas. Porra, menino, não gosto de usar camisinha não. Vamos assim mesmo. É da hora. Tá bom, esquece. Então vem. A causa dessa triste realidade está no fato da humanidade ter esquecido de Deus. Tá vendo aqui não? Pisando no meu pé, vagabundo, você vai morrer. Mãe, eu mudei de canal. Não pode usar camisinha. Não adianta, eu não quero esse bebê. Mano, eu nunca usei, mano. Será que o barato é bom? Ele vai tirar totalmente a minha liberdade. Quando ouvires falarem de guerra, guerra. Eu sempre vou louvar. De Deus é pro nosso. Quem será contra nós? A história está aí no livro de Deus. Cada um é um personagem, não é viagem. Tô aqui, sabotagem. Saudações, nego, drama de estilo. Tira entre por fora, guerreiro, poeta entre o tempo e a memória. Ó, tá com Deus, sabotagem. Tá com Deus, mano. Sabotagem, tá com Deus, mano. Sabotagem, tá com Deus, mano. Sabotagem.